Senhoras e senhores, com vocês, Dinâmicos! Vejo nos guerreiros meu incentivo, os que tem mil motivos pra resistir o inimigo. Glória a Jah, vou me animando, me avisando, não foge mano, desacreditando, o que é que há? Nunca é tarde pra vencer, é sério, brother, eu quero o impossível, Deus fará. O que é que eu ganho, lamentar parado, se a minha parte é claro, nosso Deus não fará. Tudo de bom que já surgiu no mundo, alguém foi fundo, com um teve que começar. Para avançar ou superar o que faz bem pro mundo, alguém deu de tudo e não quis parar. Talvez você até aqui pensou que até aqui tá bom, Deus te ajude a não invejar. Mas se você deseja ir avante, ser triunfante, então vem com nós cantar. O mínimo do seu direito, dignidade, respeito, conhecimento pra lutar. Honrando a Deus o mais perfeito, você por fora e por dentro, seus pais vão se alegrar. Se dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Se dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Realmente é preciso se amar, cultivar o amor em você pra ele não morrer, pegar a planta pra crescer, e essa planta sou eu, é você. Quem dera a gente não mais iludido, reclamando o tipo acomodado que não quer lutar. Quem dera a gente no barco remando, do que só olhando, esperando o outro lado, sem suar. Se é vida, escola, prova, nota, é o processo, como ter progresso, querendo colar. A opção é a recuperação, estudar a lição, querer mudança e mudar. Talvez você até aqui pensou que até aqui tá bom, Deus te ajude a não invejar. Mas se você deseja ir avante, ser triunfante, então vem com nós cantar. Não queira ser mais um que espera tudo cair do céu no mundo, sua parte faça já. Vencer alguém fazendo bem pro mundo, tendo pouco ou muito, tem que saber usar. No mínimo fazer bem feito, fazer direito perfeito é o jeito de encarar. Com liberdade, paz, amor dentro do peito, é, se Deus aí reinar. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Quem diria, ai sem gênio, um novo milênio, você dizendo eu estou vencendo. Mesmo sem grana, me lembro de zumbi bacana, a independência da Índia, Gandhi, Luther King sonha. Busca a terra que emana leite e mel, lembra Moisés, Faraó e Israel. Vê a atitude que leva alguém pro céu, quem humilhou, escravizou, foi o réu. O mar, o deserto, o mistério, o errado, o certo, o crente, o incrédulo. O esperto, o honesto, o torto, o reto, os arrependidos sinceros. O paraíso, o inferno, descasos que esperam o Messias, o Verbo. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Dizer pra você tá bom, meu irmão, pode melhorar. Se dizer pra você que não, vem então, vem com nós cantar. Aí, quebrou essa música mesmo, hein, cara? 2005, ó, galera aí, ó, você que tá ouvindo o CD, você viu que não é bafo, não. Seguinte, o pessoal aqui, agora vou dizer meu nome, me deu a oportunidade de eu gravar uma música com eles, e é uma música que eu passo mal pra caramba. Eu vi essa música aí na Band FM, na década de 80, toda vez que eu vi essa música, me dava um calor assim, uns cabelos ficavam tudo espetados, eu passava mal, não tem jeito, não dá, meu. Até eu descobri qual era o nome do cara, ninguém falava. Eu descobri na mão do DJ Ninja lá, que ele tinha o disco, o Spider-D. Mas que eu não vi que era o cara, eu peguei o disco assim, parecia que era ouro. Desculpa tomar o spoiler de vocês, mas eu tenho que falar isso. Era ouro, meu. Quando eu peguei esse disco na minha mão, eu falei, caramba, eu peguei a música na minha mão. É complicado entender isso hoje, mas antes era difícil ter o disco, né? Então, como eu fiz a música, mas o Falcon fez uma boa parte da letra. Aí, Falcon, dá uma ajuda pra explicar aí. Como diz o refrão, muitas lembranças eu tenho, né? Então não tem como apagar isso. Então quando a gente vê um b-boy dançando, uma música, um rap que dá aquela lembrança de antigamente, eles usam mesmo samples, então vem na memória, né? quando era criança, que a gente, pô, pegava, colocava um papelão na rua, começava a dançar. Pô, isso é... Muita gente pode... Era disco que a gente tocava lá, que tinha um plastiquinho, a gente batia a mão assim, pulava o disco. Tava no começo da música, lá com o fim, rapaz. Aí estragava o baile. Não, mas eu acho que era uma coisa mágica. E o que a gente sentia é inexplicável, cara. Eu não consigo, assim, passar o que eu sentia. É muito prazeroso. Então, anuncia aí. É isso daí. Lembranças.